olha, tem pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto, comigo e contigo. Olá, Adriana. Pois, é que ser comigo, tenho que fazer sempre par com ele. Bem, olá, ouvintes, boa tarde, mais esta edição e parabéns à nossa rádio, que hoje está de parabéns, 4 aninhos de existência, entrou agora na pré-primária. É verdade. Está a deixar as fraldas? Já são 4 aninhos, é verdade. Mas é dessas coisas, não é? É assim... Não sei. É, são 4 anos, é uma coisa muito gira. Porque dá para olhar para trás e ver tanta coisa que já se fez. Sabes, há 4 anos, eu penso nisto, porque eu lembro de estar a fazer a emissão de estreia da rádio e foi assim uma coisa tão gira. Porque eu, na altura, para fazer uma emissão de 3 horas, demorei para aí, não sei, 2 dias, 3. Não estava habituado, não sabia o que é que havia de escolher, tinha medo de falar e porque ia. E gravava-me, nunca gostava, nunca via a minha voz radiofónica. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, não sei quem, não sei quando. Não. Olha a minha voz assim natural, assim. Mas isto, por muito que eu coloque a minha voz, não fico com voz tipo Júlio Isidro. Não sei, não gosto, não sei o que e tal, treino. E gravava, ui. Era uma coisa do outro mundo, terrível. É, eu compreendo. Ai, mas pronto, olha, depois, olha, foi com o hábito, foi ser assim uma coisa gira. E ainda me lembro, eu demorava sempre mais tempo a fazer os programas do que o tempo que eles tinham. Não sei, mesmo as músicas, mesmo as emissões que eram playlists só, não tinham edição, eu demorava tanto tempo a fazê-las. A única coisa que não demorava tanto tempo era a fazer as emissões montadas dos outros locutores, quando fazia, porque basicamente dá-se o caso de que era só fazer a montagem, já estava feito. Não precisava de fazer mais nada. Era daquelas coisas. Era muito giro, por acaso. Foi assim uma coisa interessante. Não sei. Foi giro. E tu já cá estás há meio ano. Por isso é que o programa 3 em Ponto está nesta lista. Está nesta lista de programas de honra, vamos chamar assim. Porque realmente é um programa que. Pronto, fica para a história, a tua presença. Já fica para a história também da rádio Antena Web, não é? E pronto, que balanço é que fazes destes? Este meio ano. Este meio ano, praticamente, faz um dia 14. Eu ainda sou um bebê na rádio. Uma oitava parte do tempo em que existimos, já cá está. Faço um balanço super positivo, porque eu estive a rever as primeiras emissões que eu participei, três em ponto, e eu era tipo acanhada, tímida, não dizia nem uma palavra, era mais um sim, não, parecia que não sabia dizer mais nada. E também agora não, agora estou mais liberta, digo mais disparates. Acho que estou diferente. Já me gosto de ouvir, coisa que não sou. Eu lembro depois. E agora, agora em dezembro, quando abracei a nova aventura de fazer o programa espetacular, sozinha, foi tipo um desafio que eu pensei que fosse mais fácil. Não foi ao início, porque várias vezes me enganava, várias vezes repetia a mesma coisa, enganava-me sempre nos mesmos sítios. Às vezes dizia o nome dos cantores completamente trocados, ou então trocava as informações todas. Era mais fácil escolher as músicas, porque já tinha na cabeça o tipo de lista que queria, do que propriamente gravar as partes faladas. Agora já é mais rápido, é tipo, engano uma vez, à segunda já sei bem. Pronto. Ou que eu estava, tipo, enganava-me da primeira vez, no espetacular eu enganei-me umas 12 vezes para uma me sair bem. Isto só de uma parte, e nem tanto eram duas partes faladas, e são. E era assim umas 12 vezes enganadas para uma me sair bem. Agora não, engano uma vez, à segunda já sai bem. Ótimo. Hei de chegar ao ponto de gravar à primeira e pronto, já está. É como acontece a mim em geral agora, não repito mais de uma vez. Aliás, não repito nenhuma vez, gravo uma vez. No máximo, repito duas vezes. E muitas vezes é porque alguém me interrompe, ou porque não sei o quê, ou porque o telefone tocou, ou não sei. Mas porque muitas vezes, mesmo até às vezes quando me engano, já dou a volta ao texto. Já não tenho aquela coisa de... Epá, enganei-me, isto não está como eu quero. Enganei-me, eu quero que saia correto. Mas também comecei a pensar, não, eu vou ser natural. Enganei-me, pronto, é assim mesmo. Até dá outro, sabes? Sim, continuar. Não, diz. Só que eu engano-me e depois fico parada. O que é que eu ia para dizer mesmo? Fico completamente, não sei, já bloqueio completamente e não sei o que é que eu ia para dizer a seguir. Então, apago. E volto a gravar de novo porque bloqueio completamente, depois fica aquele espaço enorme sem ninguém a falar, então não dá. E quando duas pessoas é mais fácil, contigo é mais fácil, se eu me enganar tu cobres-me logo e dizes logo alguma coisa. Sabes que o elogio que eu mais gostei de ver até hoje foi, há alturas, eu sei que as emissões são gravadas, dizia-me um ouvinte, eu sei que as emissões são gravadas, mas há alturas em que eu me esqueço de que são gravadas. Muitas vezes me lembro disto, porque foi um elogio, porque era exatamente esse o meu objetivo. É que a pessoa se esquecesse que era uma emissão gravada. Sabe, ao fim de 20 minutos, meia hora, a pessoa está a ouvir a música, ouve a conversa, ouve uns publicitários, e fica... Porque, habitualmente, quando é um podcast, é uma coisa assim muito seca, não tem... Ok, até pode haver algum entretenimento e não sei o quê, mas não há grande coisa, não há ali uma... Como é que eu posso dizer? Não há adaptação, não é? Não é por uma rádio, muitas vezes são pessoas amadoras que gostam de fazer os seus podcasts separadamente. Aqui é tudo diferente. Sabes que eu ontem ouvi uma coisa que me soou a elogio. Vou dizer assim, já te explico porquê. Ontem eu vi uma coisa que me ficou marcada e que foi algo do género. Nós íamos transmitir aqui um programa, eu até acho que falei nele, nós íamos transmitir aqui um programa de uma produtora, de uma rádio, enfim. Eles têm 5 programas em Creative Commons, ou seja, em licença livre, e têm os restantes são, dizem eles, copyright e não sei o quê. Bom, dá-se o caso de que dá-se o caso de que como é que eu te posso explicar? ontem falei com eles e tal, sobre a possibilidade de voltar a retransmitir programas deles, desde que, como é lógico, sendo retransmissão, ou falam em todos, ou não falam em nenhum, não é? Porque nós também vamos falar de onde é que vinha a fonte, de onde, quem é que transmitia. Também era justo que eles dissessem que nós aqui também transmitíamos para os programas deles. Não é porque nós não somos uma rádio. Dizem, não, não. Vocês colocam programas, colocam podcasts. Se quiserem colocar, estão à vossa vontade. Agora nós não vamos colocar, vocês transmitem, porque não transmitem. Pronto, são emissões gravadas. Nós somos uma rádio, diziam eles, porque pronto, temos streaming e não sei o quê. Mas vocês, desculpa lá, mas não são uma rádio. Por menor, eles transmitem programas gravados. E um deles até é nosso, mas pronto, está bem. E eu fiquei... estou aqui, metendo aqui à porta do estúdio. Não sei se é para deixar presentes, mas deve ser, porque nós fazemos antes. Mas podem deixar os presentes aí à porta, porque pronto, agora estamos ocupados, não é? Mas dizia eu que... pronto, foi um elogio muito interessante esse, porque realmente, bom, não era, quer dizer, pronto, aquelas coisas. Ah, e tal, não são uma rádio, mas são tão gravadas como nós, mas pronto, está bem. Ah, enfim, é a vida. Pronto, e depois deste elogio, há que seguir em frente. Já ouvi um bocadinho de tudo. Na... Ora, uma coisa muito gira que eu me lembro e que partilho também contigo e com os nossos ouvintes, mas também os nossos ouvintes, eu na altura ia partilhar dessas coisas, partilho contigo agora também. Uma vez num programa que era É a Hora Zero, que ainda existe, eu coloquei uma música chamada, um livro chamado Inês, do Paco Bandeira. A mulher é como um livro antes de se folhear, não sei o quê, não sei quando. Bem, escreveu-me um ouvinte, que já não sei na altura, já não me recordo como é que se chamava o ouvinte, mas escreveu-me um ouvinte todo ofendido que as mulheres não eram como aos livros, não sei o quê, que eram, se usavam e não sei o quê, depois deitavam fora, isto não era assim, não sei o quê. Como se tivesse desculpa. Pois, já que eu tentei explicar à pessoa que a culpa não era minha, que a música, pronto, que era uma música que eu achei que era bonita e que decidi colocar, não é? Mas que com efeito, a música, ou seja, eu não tinha culpa, não é? Eu não tinha culpa porque a música... dissesse que a mulher é como um livro antes de se folhear, mas depois do livro lido, o livro não presta mais. Pronto, está bem. Se ela acha que as mulheres são assim, sei ele o que acha. Eu não tenho culpa de nada. Mas pronto. Coisa da vida. Olha, falar em música. Vamos à música? Vamos, sim. Então, vamos iniciar a nossa festa com o grupo Sons do Minho, com a música Mentiroso. Não é mentira nenhuma, há festa mesmo. Esta música pertence ao álbum Canto por Gosto, de 2012. Este grupo é de Viana do Castelo e é constituído por 8 elementos e apresenta um repertório de música tradicional e popular portuguesa. Há cantigas ao desafio. E temas originais. São jovens defensores da música popular e das suas tradições, e juntam à sua vasta experiência musical a vontade de transmitir a riqueza do seu legado cultural e finito. Não tenho mais nada sobre eles. Engraçado que os Sons do Minho, eles mais um bocadinho eram os Augusto Canário e Amigos Parte 2. Quer dizer, eles têm géneros muito similares, se bem que pronto, Augusto Canário, aquilo não é um grupo, aquilo é uma espécie de sociedade, que eles são muitos. Pois são. Aquilo não é bem um grupo, aquilo é uma espécie de comunidade. Pronto, mais um bocadinho, não sei, fazia ali a junta de freguesia do Augusto. Também não. Mas pronto, isto depois de gerar está comigo. E depois o Zé do Pipo, não é? Ou não? Sim, depois temos o Zé do Pipo com A Dança do Comolo, uma música que pertence ao álbum do mesmo nome, de 2012. É a faixa número 1, já agora. Qual o nome? Do álbum? Sim, a faixa número 1 deste álbum. Ah, sim, sim, sim. Ok. Este cantor é a combinação perfeita entre a comédia e a música. É sarcástico e brejeiro. É um intérprete popular, divertido e sem qualquer margem para dúvidas. É um verdadeiro entertainer. Ele está. É um cantor que serve. Isto vai calhar aqui tão mal. Mas pronto, serve para alegrar serões, tardes, manhãs e, por que não, madrugadas, com as suas músicas divertidas, por assim dizer. Eu já vi músicas de tudo, não é? Esta é de mol, já vi de coduro, já vi de corrijo. Quer dizer, qualquer dia, não sei. Não, há para todo gosto. Então, e outra dos cereais, não é? Sim. Esta do mas essa do eu corrijo, isso não é do não, é dele não. Também é daqui na Barreiros, é daqui, né? Pois ele é, o que ele tem é o seu cozinho não lavo. Quer dizer, vai se fazer se eu cozinho não lavo. É. Pronto. Está muito bom. Essa por acaso está uma piada tão boa que eu só percebi depois de ouvir a música umas quantas vezes. Está uma piada original, porque não é ordinária. Quer dizer, ok, entrou um bocadinho de malícia. Pronto. Mas é brejeira, pronto. É. E é uma coisa. A única coisa que eu não gostei até hoje na carreira do Zé da Pipo, que já tem 5 anos, só foi uma coisa que foi. Lá a participação com a Rosinha, ou como é que se chama? Aquela do eu levo no pacote e sim, que traz é que eu gosto e não sei quanto. Essa, porque essa para mim é ordinária. Eu sei que é uma expressão forte, mas para mim é ordinária. Não tem qualquer tipo de consideração por essa. Vou chamar artista porque ela, na arte de ser, de passar a barreira da brejeirice para a ordinarice, realmente é uma artista, isso é. Ela mesmo sem, eu aposto que ela mesmo sem querer passa, mas tirando isso, acho que o Zé de Pipo, pronto, tem... O Zé de Pipo, a figura dele, ou seja, aqueles óculos, a boina, pronto, toda a figura que ele usa, acho muito parecido, parece que ele se inspirou no Rochino Fuduncho, é engraçado. Ela, a boina, os óculos, o bigode... Faz muito lembrar, não sei porquê. Só tem uma diferença, é o facto de ter pescoço. Exato. Pronto, está bom. Mas acho vamos. Sim que ele foi buscar o figurino, sim, os óculos, a boina, o bigode. Não sei se é tipo o bigode é verdadeiro, se não, mas... mas faz-me assim lembrar o boneco, ao menos. É bem. A música pronto. Não faz lembrar, a sério. A música não. A música não. Embora já que falamos nisso, há uma música em que o Rocha não faduncho. Ah, então, pessoal, vamos fazer um barbecue. Eu dou a barba, vocês dão o resto. Pronto, já que estamos... Enfim. Ok. E é assim. Vamos à música, então? Vamos lá, então. Começar com os sons de Minho e Mentiroso, e depois Zé de Pipo com a dança do Comol. É bem, então vamos à música e já voltamos. Até já. Tive gosto

foi à festa da aldeia. O conjunto era bom, tocava música à maneira. A malta a dançar, os novos ritmos de verão. O sucesso é o Kuduro, que grande animação. As miúdas bem giras no ritmo das emoções, rebolavam-se todas com as novas canções. Aqui o Zezinho animou o arraial com uma nova dança simplesmente brutal. A malta toda delirou sem controle. Agora todos dançam a dança do Comol. A dança do Zé vai até raiar o sol. Esqueço tudo, eu gosto é de Comol. A dança do Zé vai até raiar o sol. Esqueço tudo, eu gosto é de Comol. Pessoal, quer ver todos com os bracinhos lá em cima com o Zé? Mete o Kumole! E também quer ver todos lá em baixo com o Zé? Mete o Kumole! Dança do Kumole! A dança do Zé vai até raiar o sol. Esquece o futuro, eu gosto é de Kumole. A dança do Zé vai até raiar o sol. Esquece o futuro, eu gosto é de Kumole. Bem-vindos de volta à nossa segunda parte do 3 em Ponto Especial Aniversário Antena Web. É verdade. Ora bem, há uma pequena informação que eu quero dar aqui aos ouvintes. A primeira informação que eu tenho para dar é que... Bom, ela já está aqui colocada, só falta colocar aqui no servidor, mas pronto. No máximo até... quando o programa acabar, ou seja, no máximo até às 8 da noite, vamos pôr assim, fica disponível a agenda de espetáculos atualizada. Já temos espetáculos para desde 17 de janeiro até 13 de julho, à altura em que os One Direction vão ali ao Dragão. Temos temos aqui vários espetáculos. Eles vão ser colocados até às 8 da noite. Fiquem atentos porque a agenda vai ser atualizada. Ela era para ser atualizada ontem, mas vai ser então atualizada hoje. O trabalho que já está feito, só falta colocar no servidor. Portanto, a partir das... No máximo até às 8 da noite. Se calhar até já estará antes, mas no máximo até às 8. Fica disponível. 8, 20 horas deste dia 4. O que é que eu ia dizer mais? Já não sei o que é que eu ia dizer mais. Ah, e o programa... Central Hits estreia então na próxima segunda-feira, ou regressa na próxima segunda-feira, à meia-noite, na Antena Best. Foi uma alteração de última hora, não feita por nós, feita pela produtora Central da Mídia. O programa vai então estar disponível a partir da próxima... Aliás, vai começar a ser exibido a partir da próxima segunda-feira. Entretanto, o programa Electric Nights... O programa Electric Nights vai, precisamente, vai manter-se da meia-noite às duas e vai trazer vários géneros. O programa vai abordar, vai mudar um bocadinho o conceito, vai trazer sobretudo sets, é um facto, mas serão sets, na sua maioria, um bocadinho mais pesados. Vamos deixar o A State of Trance e vamos trazer, não só trance, mas também Thunderdome, vamos trazer... dubstep, vamos trazer drum and bass, que era uma coisa que até aqui não trazíamos muito. Vai ser assim um bocadinho mais pesado, mas também à base de sets, não é? Vai ser não só, não obrigatoriamente, mas também à base de sets. E, bom, esperemos que gostem. O Electric Nights vai manter-se então agora com essa periodicidade semanal e não diária, como era daqui de segunda a domingo, tinha 7 edições por semana. E pronto, são estas informações. Ainda não há informações sobre o top 2, sobre os programas, sobre as contagens. Certo é que a contagem top 10 Antena Web retoma na próxima segunda-feira também, mas e à partida as restantes contagens vão também elas manter-se. Aliás, não é à partida, vão mesmo manter-se, poderão não iniciar-se ainda na próxima segunda-feira, mas sim, as contagens, o top 10 inicia-se, seguramente. A única contagem que acaba é o top all 10 na web. As restantes contagens seguem o seu curso normal, ou seja, o top 10 diário e as restantes que são as vão passar a ser as 15 mais e não apenas as 12 mais. Vão ser as 15 mais por semana. Vão ser assim as 15 músicas dentro de um género mais contadas, mais ouvidas. Vamos ter aqui a contagem escrita que vai ser atualizada a partir da próxima segunda-feira, o top 10. As restantes, talvez só mesmo a partir do dia 20 de janeiro e não no dia 6. E são estas as informações. É isso. Vamos a mais música? Ah, já acabaste. Já. Hoje não são tantas como na semana passada. Pois não, por acaso não. Ok. Então vamos lá. Começar com o Nelson Costa, com A Minha Gaita, que não faço ideia qual é o álbum nem a data, mas pronto. O que posso dizer deste cantor é que, com a influência do pai, começa a tocar concertina com apenas 3 anos de idade. Ah, será que ele é o filho do Miguel Costa? Não faço a mínima ideia. Foi criado nos ranchos folclóricos na região de Paris. Com 11 anos, ele realiza o seu primeiro álbum, ou melhor, o seu primeiro trabalho, com o nome de o mais novo tocador do Alto Minho. E não tenho mais informações. Pois, é, olha que é bem capaz de ser... Olha que é bem capaz de ser... filho do Miguel Costa. Porque o Miguel Costa... como é que eu posso explicar? O Miguel Costa é um cantor bastante conhecido em Braga. Ele ficou, aliás, até bastante conhecido porque fez uma música que era o Grilo da Zirinha. E que deu polémica para lá para cima, que é uma coisa, bom, sem comentários, que foi uma polémica porque houve uma zirinha que se sentiu ofendida porque havia uma zirinha lá na rua dele e que não sei o quê e que... Ah, é aquela polémica da música. Sim, porque eu comi o grilo da zirinha ou sim, fui ao grilo da zirinha, não sei o quê e tal. Ouvi o grilo, é isso, eu vi o grilo à zirinha. E então aquilo, ela é a única zirinha ali naquela freguesia, não sei o quê. Bem, aquilo deu uma polémica, acho que a senhora quando foi terminar até se sentiu mal e tudo mais. Teve, o julgamento teve que ser interrompido porque a senhora sentiu-se mal e desmaiou, não sei o quê, porque estava... Ah, quando puseram uma música, no tribunal puseram uma música para tentar perceber se havia alguma, enfim, alguma ofensa, alguma, não é? E depois chegar à conclusão... Quer dizer, a senhora sentiu-se mal. Eu não sei como é que isso ficou. Mas lá o grilo... O grilo da zirinha realmente deu muita polémica. Isto era uma sequência gira. É, por acaso era uma sequência interessante ouvirmos o Nelson Costa com A Minha Gaita e ouvirmos o Miguel Costa com o grilo da zirinha. Está bem. Mas não é isso que vai acontecer, não. Não. Vamos depois chegar com outra música. Mas não sei, é o álbum e a data. Ah, já te adiantaste. Eu ia ser mau. Ia perguntar, ah, já agora que álbum é que isto é? Não, não sei de costa, não sei. E já agora, outra dúvida que tenho, sempre confundi. Qual é a diferença entre uma concertina e um acordeão? Sempre confundi. Qual é o mais pequeno? Eu vou explicar. O mais pequeno é a concertina. Okay. E a concertina tem outra diferença. É que a concertina, quando fole, enche, as palhetas dão um som nas teclas. Uhum. E quando o folo esvazia, as palhetas dão outro som. Ah. Ou seja, dão outra nota, melhor dizendo. E a concertina é bastante mais pequena que o acordeão. O acordeão é uma coisa mais grande, não é? O folo basicamente é o mesmo, ou seja, as palhetas não dão outro som, não dão outra nota, e porque basicamente o que acontece é, sei lá, imaginemos tu, eu dependo das concertinas, mas há concertinas em que a coisa funciona mais ou menos deste género. Com o folo aberto é Dó, Mi, Sol. com o fol a fechar. É ré, fá, lá. Ah, é. É que eu sempre confundi a concertina com o cordel. Eu sei que um é maior que o outro, mas nunca consegui assim distinguir qual era qual. É, por isso é que porque é mais pequena. O acordeão, há acordeões que chegam até a ter 7 distinções de som. Há duas que são mais ou menos conhecidas, mas há o acordeão tem 7. Pode chegar até. O que eu tinha 5. Mas o acordeão pode chegar até a ter 7 acordeões enormes. Realmente há coisas fantásticas. E o acordeão é um instrumento brilhante, eu acho. Pronto, é isso. Não, mas é a diferença. A concertina é mais pequena. E é mais cá para cima. O acordeão é uma coisa mais... Não é tão popular. O acordeão é uma coisa mais requintada, vamos chamar assim. Também dá para música folclórica, mas o acordeão... Vês muitas melodias aí tocadas em acordeão e tão poucas em concertina. Tens aí um exemplo. Já agora, dou-te mais uma novidade. É que há 3 tipos de acordeão. Há o acordeão a geral, não é? E depois há o acordeão francês. E há o acordeão celta. É verdade. O acordeão francês, o que ele mais varia é nas palhetas, que são muito semelhantes às da concertina. E o acordeão celta, eu confesso que não tenho muita informação sobre ele, mas tem outras especificidades. Não é apenas a... Como é que eu posso dizer? Pronto, não é apenas as palhetas. Também, mas até nem é tudo por aí. É mais... Aquelas outras diferenças, já não sei. Mas o acordeão francês é muito específico. É. As palhetas do acordeão francês são... Digamos muito similares às da concertina. A diferença é que o acordeão tem até grande da mesma. Por exemplo, se nós formos dar 3 exemplos de cantores que tocam um instrumento, vamos supor Kim Barreiros, a Maria Eugênia Melo. Sim, e outro, por exemplo, a Quina, os 3, portanto, Quim Barreiros é acordeão, uhum. A Quina Barreiros é acordeão também? Não sei, não? Já não me lembro, mas acho que talvez seja. Oh. Embora o que se ouve é acordeão de órgão, mas não. Pois. E não sei se a Rosinha também não será. É como a do Zé de Pipe, também é. Exato. Também é. E depois é muito engraçado porque o órgão deve ser sempre o mesmo, é da mesma marca. E então o som é sempre igual. Não importa se é um cantor aqui do norte, se é um cantor do lado do sul. O órgão ou é o mesmo e gravam os instrumentais num sítio e depois é que mandam para o outro lado. Ou então... compram vários órgãos da mesma marca, o mesmo modelo e tudo, e então o som do acordeão é sempre o mesmo. Que é uma coisa muito gira. Eu também tenho aqui sons de acordeão no meu órgão, mas gosto mais de tocar acordeão. Não há nada que substitua o acordeão. Sabes, aquela coisa, o acordeão a vibrar, sei lá, depende da força com que se fores devagarinho, a nota dá devagarinho, dá baixinho, tu podes fazer uma série de coisas com a força com que puxas ou que empurras o folo, é uma coisa fantástica. Não, coisa que o órgão não dá para fazer. Não, o órgão é tudo ali certinho. É como a flauta de pan. A flauta de pan é outra história. A tua flauta de pan tens... sei lá, aliás, a flauta de pan ainda mais crucial, porque a flauta de pan ainda puxa mais pelo... Porque aí é o ar, aí é o... Não sei como explicar, mas ainda mais depressa se nota se é uma flauta de pan ou se é um órgão. Mas pronto. Bem, vamos seguir para a próxima música. Vamos lá, desculpa. Vamos lá. Ó. É que fala-se acordeão, o entusiasmo, sim. Ah, pois. Mas é bom, estamos num programa de música, portanto. É verdade. Ah, vamos então ao Fernando Correia Marques com A Pulga, uma música de 96, também de um álbum que eu penso que se chama Pulga também. Ah, e agora vais-te rir porque é quase um BI que eu tenho do cantor. Este cantor chama-se Fernando António Correia Marques. Ele é... Fernando António Correia Marques de Matos, atenção, nasceu em Coimbra, na Sé Nova, às 16h15 do dia 18 de outubro, sendo nativo do signo Balança. 18 de outubro de... Pois não tenho o ano. Pois. Isso é uma tragédia. Mas já sei que é de signo Balança. Seguindo. É separado. Tem 3 cachorros. O Axel, Miguel e o Rafael. Tem mais juízo que o pai. Ah, vocês não cantam. Não, o Axel canta. Eu acho que é o único. Os outros dois acho que não. O cantor é filho do professor Marques de Matos, o homem das leis do futebol, diversas vezes premiado e agraciado pelo governo português, e de Maria de Lourdes Pereira Correia. Foi com 3 anos para Lourenço Marques, em Moçambique. Lourenço Marques que ia atuar numa puto, mano. Tem que dizer, porque se não diz a gente não sabe, né? Ah, tá. Pelo amor de Deus. O cantor jogou no Boa Hora Futebol Clube, no Sporting Clube Portugal e no Atlético, como guarda-redes. Uau! Foi sempre número 1. Era o número dele. Também acho que fez parte da Federação Portuguesa de Futebol, mas saiu porque não se enquadrava lá muito com as coisas que lá faziam, então ele decidiu sair. O que eu gosto deste cantor é que ele parece a mim que ou quer fazer um zoológico ou gosta muito de animais. Porque além desta música chamada Pulga, tem uma música que inclui um periquito, tem uma que inclui uma foca, tem a música do burrito, tem a música da melga e tem a música do cão. E tem outra que é da toupeira. Ah, pronto. Tem uma toupeira lá no meu jardim que dá maluqueira, abre os buracos só para mim. Ai, ai, já abri mais um buraco. Ai, ai, lá vou tapar uma vez, outra vez. Pronto, gosta de animais, pelo visto. É protetor dos animais. Pois, pelos vistos. E pronto, eu não tenho mais nada. Tem uma especial... Sim, já disse quase o BI todo dele. Mas é engraçado, porque eu lembro-me de ouvir falar de um Fernando Marques, o Fernando Correia Marques, mas nunca associei. Mas sim, o que eu ouvia do Sporting era guarda-redes. Mas é engraçado, porque ele também não teve assim grande sucesso. Por isso mesmo é que ele jogou com guarda-redes do Sporting. Ai, ai. É a vida. Agora não sei se foi ele que não teve muito sucesso no Sporting, se foi o Sporting que não teve muito sucesso com ele. Acho que foi um bocadinho as duas coisas. As duas coisas. Pois é, a vida. Tá bom. Vamos à música então? Vamos então. E já voltamos. Até já. Cada um dá o que tem. Oh menina, não te queixes, que a gaita sempre foi minha. Olha, se não tiveres pendente, anda pô-la afinadinha. Todos gostam da minha gaita, cada um toma. só minha moça não gosta. Ai, quando está com a lua, todos gostam da minha gaita, cada um toca na sua. Só minha moça não gosta. Ai, quando está com a lua. Você é tão bonita, mas está sempre a chatear. Então fico a minha gaita, já estou farto de aturar. Menina, tu andas tola, que eu sou um bom freguês. Vou esticar o meu fol, mas uma vale por três. Todos gostam da minha gaita, cada um toca na sua. Só minha moça não gosta, ai quando está com a lua. Todos gostam da minha gaita, cada um toca na sua. Só minha moça não gosta, ai quando está com a lua. Só minha moça não gosta, ai quando está com a lua. Todos gostam da minha gaita, cada um toca na sua. Só minha moça não gosta, ai quando está com a lua. Na cama, uma pulga na cama.

Ah, é? Então, estou assim com umas ideias para reformularmos o 3 em ponto. Fiquem atentos. Em breve saberão. Ah, isso é bom. Nem eu sabia disso, mas isso é bom, isso é bom. Novidade. Isso é bom, eu gosto disso, gosto disso. Ah, bem. Mas pronto, então vamos à próxima sequência. Eu não tenho assim nada para dizer, vamos à próxima sequência. Vamos lá. Então, começamos com uma música super divertida do Herman José, a canção do Beijinho, uma música que foi escrita pelo saudoso Carlos Paião. O Herman José, com 4 anos de idade, protagonizava os filmes do pai, cineasta amador. Aos 5 entrou para o Kindergarten. Uhum. E na Deutsche School Lisboa, ou seja, a escola alemã de Lisboa. Uhum. Teve um comportamento e resultados pouco lineares. Uhum. E à medida que foi tendo primeiros contactos com o teatro e a música, em 90, lançou um single, a canção do Beijinho, uhum, que é novamente um galardão de ouro. Nesse mesmo ano, é convidado para o programa O Passeio dos Alegres, emitido nas tardes de domingo na RTP, e acho que era apresentado pelo Júlio Cidre Sérgio. Era. Exato. Esta música, eu adoro esta música porque tem um monte de palavras que uma pessoa nunca se lembrava de pôr na música. Bexigosa. É. Isto deve ter sido engraçado gravar para o Herman José e difícil de decorar, porque aquilo é muita palavra junta. Pois é. Vou comprar um dicionário que só tenha nomes feios, que é para te chamar todos 3826. Essa Carlos fantástica. Paião era mestre nisto. Era, isso era. Que pena que nos deixou tão cedo. Realmente era uma... E atenção, porque se ele hoje fosse vivo, teria... Ora, 38 de 25... Ele teria apenas... Apenas, já teria idadezinha, mas teria 63 anos. Ou seja, não há nenhuma idade irracional, não é? Exato. Ele é uma idade perfeitamente possível alcançar. 63 anos. Só que pronto, a vida foi assim, não é? Faleceu ele... E depois foi uma coisa... Foi num acidente de deviação... em agosto, e depois de ele ter sido, depois de terem destapado, não sei como é que descobriram que ele se tinha movido no caixão, ou seja, ele foi enterrado vivo. Eu acho que não, que isso foi rumor, porque segundo a viúva disse que fizeram autópsia, portanto fizeram autópsia supostamente. Eu acho que isso foi mais para encolher um erro médico. Porque na altura... não sei. Porque eu creio que não era tanto assim como... Não sei, mas talvez tivesse... Não sei. Eu sempre havia essa ideia de que ele teria... Sempre havia isso de que ele teria... Ou seja, teria sido enterrado vivo. Mas é que isso às vezes acontece. Mas pronto. De todas formas foi uma pena ter... Ter partido tão cedo. Foi. Segundo o amigo que estava com ele no carro, disse que ele no dia anterior estava super animado, mas nesse dia ele não lhe apetecia viajar. Uhum. Portanto, e nem quis guiar o carro nesse dia. Quem ia guiar era o outro. Perdemos um médico. Que afinal ele era médico, só que nunca exerceu. E um cantor super talentoso. É, era um cantor, era um escritor. Por acaso daquelas pessoas que eu teria tanto gosto, se ainda hoje fosse vivo, teria tanto gosto em ter um dia a oportunidade de o entrevistar, porque realmente porque realmente, sei lá, era uma pessoa com muita. Primeiro, ele era um futurista, era ele e era o António Variações. Uhum. Eram os dois futuristas, eram os dois senhores realmente de uma forma. Era inexplicável, tanto um como o outro. Mas pronto, sim, não vou alongar mais. Eram dois cantores que viviam fora do tempo deles. Estavam muito à frente do tempo deles. Uhum. Bem, e vamos então seguir com os Minhotos Marotos, com o teu segredo, não o teu, o deles. Ah, pois. Uma música do álbum de 2012, O Segredo dos Marotos. O que eu tenho de dizer é que em 2009 a Cláudia Martins decidiu que já, pronto, ela já fazia carreira, já cantava. Uhum. E era conhecida, e ela em 2009 decidiu criar o grupo onde os cantares ao desafio e a música popular portuguesa, a brejeirice marota e a boa disposição reina, onde quer que vão, soltando sempre gargalhadas a quem os escuta. E não tenho mais nada a dizer sobre ele. Eu tenho. Então, diz para aí. Sabes qual é que foi a coisa que eu mais gostei dos Minhotos Marotos? Não. Foi de conversar com eles. Não, foi de conversar com eles. Ah, ok. Porque eles foram entrevistados. Aliás, se os ouvintes me permitem. Se os ouvintes me permitem. Muito marotos. E são os próximos entrevistados da Rádio Interweb em mais um Tempo de Antena. Estivemos à conversa com Cláudia Martins, letrista do grupo, e que outrora fez dupla com Tiago no Cantar ao Desafio. Fenómeno da música tradicional portuguesa em mais uma edição do Tempo de Antena, no próximo dia 29 de Abril, a partir das 5 da tarde. Lá está, aqui na sua Rádio Antena Web. Já agora recordamos este momento. Já agora, 29 de Abril de 2011. Eu conversei mais tarde com os Minhotos Marotos, com a mesma Cláudia Martins, para já, ou seja, para o programa que temos na antena. A entrevista foi exibida depois só no Eclipse Total, mas realmente foi uma entrevista espetacular. Eu gostei muito de conversar com a Cláudia Martins, ela que na altura teve um bocadinho de problemas de agenda, preparando preparar um novo disco, estavam já a preparar os concertos de verão e ao mesmo tempo ela também estava a estudar na universidade. Foi realmente uma conversa interessantíssima com a Cláudia Martins. Aliás, foram as duas conversas interessantíssimas. Gostei muito porque ela lembrava-se de quem é que era o Carlos Bonaparte da Antena Web. Quando eu conversei com ela mais de um ano depois, a Cláudia Martins lembrava-se quem é que era o Carlos Bonaparte da Antena Web. Foi bastante amável, foi realmente uma pessoa bastante prestável, bem como todo o grupo. Aliás, eles tenho contacto com alguns deles quando há músicas, quando, agora já não, porque pronto, realmente o ano 2013, a falta de compromisso de muitas pessoas no mês de maio, e até o fecho do Canal 2 também, fizeram com que algumas editoras se afastassem de colaborar connosco. De todas formas, creio que os Minhotos Marotos não lançaram mais nada desde 2000 e... Pronto, enviaram-nos esta música em princípios de 2013. Aliás, finais de 2012, que nos enviaram o teu segredo. Não o teu, deles. E pronto, foi realmente um prazer conversar com eles. E pronto, foi assim, foi giro. Uhum. É isso. E a próxima música? E a próxima e última música é dos Némanos, A Lei da Roça Roça, uma música também de 2012, do álbum Cachupa com Berimbau. O que é que eu posso dizer? Este grupo é de Peniche, onde são naturais os dois irmãos. São responsáveis por uma nova sonoridade, apresentam uma nova musicalidade, um novo conceito, uma verdadeira lufada de ar fresco na música ligeira portuguesa. Já agora, mais. Némanos é sinónimo de fusão de ritmos latino-africanos com traços de dance music, rapidamente se tornaram num dos fenómenos musicais mais importantes dos últimos tempos. E pronto. Sabes que eu por acaso como é que eu te posso explicar? Tenho até uma opinião um bocadinho diferente, porque eu mais consideraria este um grupo afro-latino do que uma lufada da fresca da música portuguesa, porque isto de música, ok, aliás, música ligeira, porque de música ligeira isto não tem nada. Quer dizer, poderão ter uma outra música ou outra, mas creio que de uma forma geral os Némanos são mais um grupo afro-latino, e nem vou pôr latino-africano, vou pôr mesmo afro-latino, porque é mais afro do que latino. Tem essa particularidade, depois de antes tentarem fazer um kizomba e um kuduro, haver realmente alguém que apareça que tenha, que sabe o que está a fazer, ainda bem. Pois. Porque se tu ouves aqui muitas músicas, eu não sei como é que surgiu a moda do kuduro aqui em Portugal, mas se tu ouves um kuduro realmente e percebes que não tem nada a ver, tu ouves, por exemplo, o Dog Murras, que é um ícone do kuduro em Angola e noutros países, expressão portuguesa em África, sei lá, tu ouves o próprio DJ Snowbia. Nem é tanto, ele agora já está noutras paragens, mas é mais até o Dog Murras, que era um exemplo. E tu ouves e percebes que kuduro não tem nada a ver, só mais ou menos no ritmo, mas nem tanto, porque há ligeiras diferenças, mas depois no resto não tem nada a ver. Há uma banalização tão grande do kuduro que até é uma falta de respeito. É como se agora os africanos pegassem numa viola, numa guitarra africana, e dissessem, isto é fado, não é? Pois. E nós chegámos todos aprendidos, como é que isto é fado? Não, isso não é fado. Vocês não choram o fado como nós, vocês têm uma pronúncia que nós. E depois era uma coisa muito estranha, porque era ver, ver, por exemplo, pessoas a tentar imitar o sotaque africano. Não dá. Não dá. É daquelas coisas que, assim, mais vale dizer, assim, pode-se imitar para fazer comédia e não sei o que, agora para cantar música tradicional do país, ou se tem respeito, ou então não. E se sabe o que está a fazer, não é? Por exemplo, os Némanos fizeram uma coisa diferente, é que os Némanos assumem, ok, nós somos portugueses. Pronto. Como o Graciano Saga, já o critiquei aqui uma vez, e essa música, o Xerri Xerri, que é uma música que ele canta com ritmo de kizomba, está bem feita, porque ele assume que é português, não é? Fala como um português, canta como um português, e o instrumental está bem feito. Não é instrumental de órgão. Não é de um rola, como eu costumo dizer. Aqui os Némanos, eles, apesar de serem os dois portugueses, têm raízes africanas e a música que eles fazem vão buscar essas raízes, mas eles a cantar não estão a imitar ninguém, não estão. Ah. Acho que é o natural deles. É. Isso é bom, isso é bom. É. Tá bom. Pronto, então chegamos ao final disto. Sim, já chegámos ao final do nosso programa. Ouvintes, contem o som de uma boa noite, porque nós hoje acabamos à noite. Contem o som de uma ótima noite para vocês. Desfrutem ao máximo aqui da nossa programação especial. Visitem, para além do canal 1, Antena Best, tem best.radioantenaweb.info.

comigo, oi oi, salta comigo. Canal 1. Nos pega, esfrega.